É, não, pera. Beleza. Porque esse é um desses, tá ligado? O cara começa gritando. Ficando esse de si. Bem-vindos ao... Porra, que vacilo, mano. Pode ir? Quando você quiser. Vai ser legal das palavras o nome. Essa, é, eu vou fazer um logo com o legal das palavras, né? Essa é a hora. Uma hora. É assim, né? Está começando o programa piloto do podcast do blog Legado das Palavras. E eu estou aqui com o Lucas Bernardes. Eu, sim. E a Beatriz. Olá. Cristina. Eu sou o Hugo. Com TH. Lógico. Claro. Eu sou o Hugo e sou o administrador do blog Legado das Palavras. E estou aqui com o pessoal pra gente fazer um cast introdutório. É um programa piloto, então provavelmente vai ser bem merda. A gente já fez um piloto e já deu errado. É, a gente fez um piloto, deu muito errado e a gente tá refazendo ele, então... Pra dar esse menos errado pro próximo ser bom, quem Exatamente. Sabe? E o próximo promete. A Beatriz é a parte otimista do nosso podcast. É. Eu já acho que vai ser tudo uma bosta. Todos eles, todos. Então pra puxar... Desculpa. A gente é muito ruim. Que bom. Então, tá cuspindo, a açúcar tá grudando na garganta dela, tá... A nossa equipe é um lixo. Nossa senhora. Esse Bom, é o nosso objetivo. Essa é a pior equipe de podcast desse Brasil. E a criada. É nóis. A gente tem uma pauta, certo, Hugo Salles? Certo. Então, como o blog é um blog voltado pra literatura, então acho que é justo a gente chamar a primeiro assunto... Sei lá, os nossos primeiros contatos com a literatura, vocês se lembram? Alguém quer falar alguma coisa, alguma consideração? Ah, meu primeiro contato com a literatura foi quando eu ganhei um kit de livros da Disney da minha mãe e vinha livro do Dumbo, do Rei Leão, do Aladdin e do Bambi. E era tudo coloridinho, né? Eu apaixonado por aqueles livros. Aí depois disso, eu ganhava livros do meu padrinho, assim. Um livro que marcou muito foi O Menino da Nave Faz de Conta... É, Caçada de Pedrinho, Professora Muito Maluquinha. Esses foram os contatos que eu tive. Cara. Pô, eu nunca imaginei ler nada disso quando eu era criança. Não. Porque eu demorei pra gostar de ler, né? Na escola mesmo eu odiava ler e... Mas minha mãe sempre leu bastante. E ela lia pra mim quando eu era criança e eu acho que eu peguei, herdei, acabei herdando esse gosto dela. Mas ele foi amadurecer muito... pra frente. Quando eu era criança eu lembro de um livro de um moleque que sonhava com um herói das estrelas, mas não lembro o nome nem nada. E o primeiro livro em si que eu li foram livros de RPG, a grande maioria. Sério? Sim, livros de jogos. Que estereótipo, cara. Ah! Comecei com livros de RPG. É, a grande maioria foi, principalmente os livros de jogos mesmo. Na grande maioria sim. Livro de história mesmo que eu me lembre. São alguns da escola, mas eu não lembro os nomes mais. Você não se importava na época? Ah, não. Eu cheguei a ler para um curso que eu fazia quando eu era mais novo, Monge Executivo. Mas só li um resumo lá e fiz o trabalho, fui bem, é o que importa. Como qualquer criança. É. Na escola eu nunca li os livros que as professoras indicavam. Sério? Sim. Sim. Tinha que ser livro de RPG na época, eu não gostava de nada além disso. Quantos anos disso? Ah, com uns 12, dos 12 aos 15. É por aí, mais ou menos. Entendo. E você, Lucas? Cara, meu primeiro contato com literatura, tá foda. Tem os livros da escola, aqueles livros ilustrados meio bosta. Eu conheci a Ruth Rocha quando eu era pequeno. Eu não faço ideia de quem seja. Então, exato. Eu também não, mas ela escreveu os livros que eu li na escola. Mas eu conheci. Lá. Eu conheci ela. Mas ela foi lá na minha escola e tudo mais. E daí, sei lá. Teve algum glamour nisso, de, porra, todo mundo tava sentado assistindo essa mulher falar, hein? Esses livros, não sei o quê. Eu leio os livros dela hoje e acho meio bosta, assim. Não é toda hora assim, mas, pô, foi lá que comecei. E depois disso que veio essa onda gigante de literatura brasileira que eu comecei a ler mais avidamente e tudo mais. Mas nada de muito especial da minha infância. A minha mãe lia pra mim quando eu era pequeno. Mas depois ela parou, porque ela trabalhava pra caralho. E foi isso. Ah, eu quando eu era mais jovem, eu lembro que eu li dois livros da Márcia Kupstas. Inclusive, um deles se chama Crescer Perigoso. É um dos livros que me fez querer ser escritor, escrever histórias para adolescentes e coisas assim. Eu lembro um livro. A minha prima tem hoje... Ela tem 6 anos mais velha que eu, mais ou menos. E daí todos os livros que ela lia no ensino médio, ela colocou numa caixa e mandou pra casa. Não que ela queria me dar, mas porque não tinha espaço na casa dela. Não dá. E ela falou, pô, deixa lá, tá no guarda-roupa até hoje, aquela caixa gigante. E tinha muito livro bizarro lá, porque eu era criança, então era assim, capa de livro, meu, era um desenho cartoon bonitinho e tal. Tinha uns livros de uns, porra, tenso pra caralho. Tinha um livro que chama Pai Me Compra Um Amigo, que é um moleque com óculos escuros, parece que ele é cego, assim. Caralho, e daí ele tem amigos... Cara, eu fiquei com o maior medo desse livro. Eu nunca li até hoje. Eu nem vou ler. Não, bizarríssimo, cara. Bizarríssimo. E daí tinha um livro lá que chamava Droga da Obediência. Muito foda. Pelo menos quando eu tinha, sei lá... O nome é legal. É, então. E daí, tipo, uma droga que o governo faz, é o que você espera, tá ligado? Que faz a galera obedecer. E daí meio que é um livro, abre seus olhos, não sei o que lá... Meio uma propaganda política. Não é nem um livro infantil muito, era um livro mais adolescente, assim, mais pra gente mais velha, mas eu li, gostei muito. Porque, porra, é um livro tenso, tá ligado? Eu lembro de um livro quando eu era pequeno também que eu li. Não quero o nome dessa porra. Eu sofro disso também. Acho que era O Gênio do Crime. Que era uma história de uns moleques que queriam completar um álbum de figurinha. E daí eles não achavam o resto das figurinhas. E daí eles se encontram, tipo, o livro motivo, encontrar a figurinha. No final eles entram, se infiltram na fábrica lá, de droga, de um mafioso. Um moleque é torturado pelo mafioso. Daí eu lembro uma aflição que o mafioso fala pro moleque, fala o que tá rolando aí. Ele mete o alicate na unha do moleque e começa a levantar. E o moleque chorando, a unha sangrando, assim, é tipo um livro infantil, tá ligado? Nossa. Quando o moleque não fala, depois que o cara tá levantando a unha dele, ele pega uma banheira, enche de ácido. E daí o mafioso vai testar e fala, pô, vou matar esse moleque, vou dissolver os ossos dele. Eles descobrem o cara, sabe aquelas chapas de dinheiro que tem em todo filme que eles roubam, uhum, e tudo mais? O cara tinha uma 10 e ele não precisa de testemunha. Então ele queria matar os moleques. Se o moleque não fosse falar se eles estavam em companhia de alguém e tudo mais, se tinha alguma investigação por trás, ele ia matar. Ia dissolver os ossos do moleque. Eu nem sabia, caralho, que isso era possível, tá ligado? E num livro de álbum de figurinha, velho. Os moleques só queriam de figurinha. Só queriam umas figurinhas lá e tal. Começa toda uma inocência. Qual é a treta por trás do álbum de figurinha? E daí tem um cara lá fazendo dinheiro. E daí ele vai lá, joga um gato lá dentro. Daí o cara descreve o gato se debatendo e tudo mais, e dissolvendo. Não sobra nada do gato. Daí o moleque fica desesperado que vai matar ele junto. Cara, e daí eu comecei a curtir muito essa literatura crua. Mas muito crua mesmo, tá ligado? Tipo, o cara vai lá, mete o alicate na unha do moleque, começa a levantar, o moleque chorando, caraca, não sei o quê. E daí testa o gato, ele escreve o gato gritando, se debatendo. Muita aflição. E o Droga da Obediência também é um livro mó tenso, muito distópico, assim. Não é pra uma criança ler aquela porra. Eu não lembro de ler livros assim quando eu era pequeno. Realmente era um livro mais fantasioso, de histórias com finais felizes e coisas assim. Livros normais. Sim, pra crianças, né? De criança, é. O livro que me marcou muito quando eu li, assim, quando eu era criança, é Fala Comigo, Pai. É a história de um menino que ele é surfista e tal, só que ele não conhece o pai dele e, de repente, ele acha uma caixa no armário da mãe dele com todas as fitas, cassetes, que ele, o pai dele gravou pra ele ouvir, pra conhecer e tal. E aí, depois disso, ele começa a fazer uma jornada enorme pra poder encontrar o pai dele em algum lugar do mundo, sabe? E é um livro muito incrível, assim, porque conforme vai passando, ele vai no avião e tal, ele vai ouvindo. E as mensagens que o pai falava pro filho dele era muito bonito, cara. Ele me marcou muito porque quando eu era criança, acho que toda criança ou adolescente teve problema com o pai um dia, assim. E isso marcou muito pra mim. No meus caso da relação pais, que eu tinha com meu pai e tal. Eu falava, meu pai é muito chato, não deixa eu fazer nada. E aí eu li e falava, poxa, eu queria ter uma relação assim, que o menino, mesmo não conhecendo o pai, já amava ele e ouvia as histórias e não sei o quê. Isso marcou muito pra mim. Legal. Parece interessante, pesado, parece um livro interessante, cara, mesmo. Que pesado. Sim. Quantos anos você tinha? Uns 10, 11 anos. E depois disso, eu fiquei muito tempo sem ler alguma coisa. Eu não sei por que eu parei de ler, porque eu lia muito quando era criança. E aí com uns 18, 19 anos que eu voltei a ler. Mas esse ano que ficou forte mesmo, assim, é pra comprar livros, etc e tal. Depois de uns 5 ou 4 anos atrás, eu me apeguei muito à literatura. Foi recente assim? Hã? Foi recente assim? Foi, é um pouco, sim, é um pouco recente. Eu lembro que eu li em 2009, 2010, O Inimigo do Mundo, Leonel Caldela. Porque daí eu comecei a ler muita fantasia. Então foi quando eu li o Leonel Caldela, li o André Vianco, vi comentários do André Vianco sobre o Eduardo Spohr, li o Eduardo Spohr, vi comentários do Eduardo sobre o Rafael Dracon, aí eu li Dracon. Eles vão se levando, né? Sim, isso é muito interessante, porque eles comentam nas capas dos livros e coisas. Eu também. Eu fui atrás, eu li o Batalha do Apocalipse, comecei a ir atrás de tudo, tudo, tudo, tudo desses caras, mesma coisa. Daí vi a Fantasy, li quase tudo da Fantasy. Isso. Não, os caras amanhã, né? Porque... Sabe como é? E a Fantasy era um selo muito promissor, né? Pois é. E agora tá no limbo, aparentemente. Mó triste isso, né? Bom, puxando esse assunto, e quais foram os seus primeiros contatos com o cinema? Alguém lembra? Assim, uhum. Aquele primeiro... Não precisa ser o primeiro filme exato que você viu, mas aquele primeiro filme que te fez gostar, tal. Ou que você lembre, tanto faz. Os filmes que me fizeram gostar foi os dois Toy Stories, os dois primeiros. Ah, eu também. Procurando o Nemo, que assistiu o cinema. Nossa. Mas entregando a minha idade, o primeiro filme que eu assisti no cinema foi Sharkboy e Lavagirl, cara. Meu 3D. Deus. A primeira vez que eu fui no cinema foi tipo, vamos lá. Não, tipo, eu nunca tinha assistido, mas não tinha vontade. E daí quando eu vi, 3D, aquele óculos de plástico vagabundo na sua cara, parece da caixa do McDonald's, aquele uhum. bagulho. E daí eu fui lá assistir em 3D, animal, não sei o quê. Eu falei, bosta. Mas, cara, assisti um bagulho em 3D, a tela mó gigante. Eu fiquei muito impressionado com o clima do cinema a primeira vez que eu fui. Eu era bem, bem novinho, assim. E daí eu falei, cara, eu preciso começar a ir nessa porra toda semana agora. Todo dia. Semana, mas por algum motivo eu não grudei no 3D, assim. Eu não achava legal. Uhum. Porque a maioria dos filmes em 3D são uma bosta, né? É. Até hoje, né? Pra justificar o quão ruim é um filme, tá com 3D. Tá com 3D, tá com 3D, 3D que é legal. E você, Bia? Pra mim, foi as animações da Disney. Acho que não tem como, né? Ah, principalmente o Rei Leão, né? Nossa! Eu me lembro muito do Rei Leão, porque eu sou muito velho. Mentira, eu não sou tão velho. Você não é, né? Mas eu lembro da minha mãe alugando direto o Rei Leão, VHS Sim, verde. Exatamente. Eu achava genial aquele VHS verde, uau! E é uma. Realmente, as animações da Disney eu lembro bastante. Mowgli. Sim, Mowgli. É. Mowgli é uma das animações que marcou muito. Outra coisa que eu lembro bastante é James e o Pêssego Gigante. Esse desenho é muito fantástico. Não é fantástico, cara. É muito legal aquele desenho. Eu já assisti, mas não acho tanta coisa assim, não. É sim. Poxa, aí o cara tem um pêssego e entram uns bichinhos. E aí o pêssego fica gigante, ele entra no pêssego e tem animais vivendo lá dentro. E é muito legal, cara. De corpo, né? Tinha que ser. É muita viagem. Mas já pensou nesse filme? O tempo todo, parece que ele tá com um filtro de Instagram em cima dele, que ele é todo alaranjado. Alaranjado, exatamente. As pessoas brancas, elas são laranjas, laranjas. Praticamente. O pêssego é absurdo, cara. É absurdo a cor daquele pêssego, mas isso... É tipo o sol. Exato. Puta merda. A gente tira uma foto do sol e coloca uma escadinha em volta, assim. Alaranjado do Instagram, assim, em cima. O filme inteiro é aquilo. Mas a história é legal do menininho, mano. Ele se fode no começo, aí ele entra no pêssego, e aí, muito legal, velho. Ele se livra depois das tias, acho que são as tias que são ruins com ele e tal. É meio clichê a história, mas é legal. Cinderela dos meninos. Mas aí, filme mesmo, tirando animação, eu lembro de Twister. Nossa, Twister. Do Tornado? É, do Tornado. Eu sou apaixonada por esse filme até hoje, cara. Pô, eu tenho uma história com Twister que eu tenho muita vergonha disso. Porque eu viajei pra Disney, e daí, no dia do meu aniversário, a gente foi no parque do Universal, e lá tem um negócio do Twister, que é todo tenso, assim, você entra numa casa onde fica a fila ainda, e daí tem várias reportagens, tipo, de verdade, sobre tornado, e não sei o que, e sobre aquele tornado do Twister, e daí você entra e tem uma simulação de furacão na sua frente. Cara, eu tava lá e eles te dão uma barra, assim, pra você segurar, e daí fica lá rodando, daí aparece a vaca voando, tem uma hora que eles fazem um tornado pegando fogo e tal. Só que tem umas horas que tem as janelas atrás de você. E daí dá aquele... Puf, tá ligado? Dá aquela explosão fodida, faz um puta barulho. E daí, barulho, normal. Tava do lado do meu pai assim, a gente tava na última fileira. Então o vento batia muito em mim. Teve uma hora que fez um barulho desse, eles jogaram água. A água bateu no meu ombro, eu fiquei tão puto que eu... Tipo, o ombro travou, tá ligado? E eu comecei a andar travado o dia inteiro, caralho. De nervoso, tá ligado? Porque bateu a água em mim, eu falei, caralho, porque bateu o negócio. Tá pegando fogo lá na frente, a galera gritando. Porque ela ficou petrificado. Eu petrifiquei, tá ligado? O meu ombro, ele falou, chega. Não. Não aguento mais essa merda. Eu não vou soltar, velho. Eu não vou soltar. E daí bateu a água, bateu uma gota de água no meu ombro. Eu fiquei desesperado. Puta que pariu. Desesperado. cara deu uma palhinha de mim. Sem pescoço. Eu tava assim. Ele deu uma de Chaves no meio do negócio. Exato, eu travei que nem o Chaves, tá ligado? Daí meu pai saiu apertando o meu ombro, assim. Eu tava muito nervoso. Ficou tenso. Sim. Ficou tenso. Eu não conseguia mexer o pescoço pra esquerda mais. Meu Deus. Eu fiquei muito desesperado nisso, cara. Mas esse filme é meio estranho, né? Ah, eu já assisti, mas não lembro. Realmente não lembro. Já assisti ele muitas vezes, né? Nossa, cena muitas deles, vezes. Eles fugiram de carro do tornado e eles passam no meio de uma casa, assim. A casa tá, tipo, rodando, eles entram na casa pela parte da frente, só riscada, tá ligado? Um carro e sai. É impossível. É, velho. Não, tem coisas impossíveis, mas eu não sei porquê. Eu assisti aquilo e achava incrível, porque era, pra mim era uma puta aventura os caras correr atrás de tornado e etc e tal. E eu falei, mano, eu quero fazer isso quando eu crescer. É puta perigoso, né? É. Como é que você vai fazer isso, velho? Mas eles tentam impedir o tornado, eu acho, no filme. Eles têm uma tecnologia, isso, né? Isso, eles querem colocar uns radares pra saber quando é que o tornado vai acontecer. Isso. Essa é a saga do filme, assim. Porra. Essa época de filme, realmente, qualquer coisa. Velocidade máxima também, tá ligado? Você não tem como lembrar de um se lembrar do outro. Meu primeiro contato que eu lembro com o cinema, por fita, pelo home video, foi com o Rei Leão, eu lembro bastante. E os filmes dos Cavaleiros do Zodíaco. Não. Lembro muito de todos os primeiros filmes. Cavaleiros do Zodíaco, não. Jurassic Park também. Alugava praticamente esses filmes, eu alugava toda semana. Minha mãe alugava toda semana. Eu assisti em VHS, cara. Porque minha mãe também me empurrou muito pro mundo do cinema. Porque ela sempre gostou bastante, então eu acabei pegando isso dela. Legal. Eu não tinha incentivo nenhum pra fazer essas coisas. Pra porque minha mãe gostava bastante, então a gente ia alugar os filmes. E eu sempre pegava os mesmos. Ou era Rei Leão, ou era Jurassic Park, ou era os Cavaleiros do Zodíaco. Tem um amigo do meu pai que trabalhava com efeitos visuais. Daí tinha um estúdiozinho em casa. E daí fez uma capa do ET comigo na capa. Nossa. De CD. Nossa, a gente tem isso em casa até hoje. É muito triste, cara. É muito triste, cara. É muito, muito triste. Eu tenho, tipo, uns 8 anos, assim, e daí a capa do ET, do DVD mesmo, que tem a nave descendo, assim, a floresta, e daí tô eu lá, tipo, do lado, tá ligado? Caralho. Na floresta. A gente tem que pegar, tira uma foto. Não. Tem que ter uma foto disso. Não, não, nem fudendo. Pô. A gente já conseguiu tirar uma foto sua, Lucas. É. Agora essa digo mais, essa tem que ser a foto de divulgação. Não. Sua, oficial. Não pode fazer a foto minha careca, cara. Tô louco. Não pode. É quando eu era pequeno, eu era careca, né? Hoje... Quem nunca, né? É, mas fazer o quê? Até eu já fui careca. Sério? Que da hora. Quando? Faz uns 4 meses. Faz pouco tempo. Ah, inclusive, eu achei que era tipo... Inclusive terão fotos aí no link do post. Tem que ter foto da sua careca? É, terão links. Minha não. Não, não posso. Cara, não posso parecer careca, é muito discrepante. E vocês já choraram vendo algum filme? Se lembra de algum filme? Vários filmes eu já chorei. E um que eu gosto bastante, inclusive eu vou falar dele hoje, por causa que eu assisti ele essa semana, que é Um Sonho Impossível. A história do Michael Owen e tal, sobre como ele chegou, como ele se tornou, né, jogador de futebol americano. A história dele é muito, muito bonita. Esse filme é muito bom. Da Sandra Bullock. Isso, exatamente. Exatamente. É, ela ganhou o Oscar? Foi nesse filme que ela ganhou o Oscar, se não me engano? Sim. É, né? É. Foi muito legal. Tem uma vez que eu não assisto que eu não choro, quando ele disse que nunca tinha uma cama, saca? Isso pega muito, cara. O cara não tinha uma cama, uma coisa tão aquela cena dele parando o airbag no braço, assim. Sim. É muito foda. Ele bate o carro assim, conversando, tentando com o moleque, pá, mete o braço. Nossa, é muito foda. Esse filme é muito bom, realmente. E você, Lucas? Ah, cara. E aí? Tem muito filme, tem muito filme. Tem muito filme que me emociona, mas poucos filmes que me fazem chorar mesmo. Mais um que você lembra que seus olhos pelo menos encheram de lágrima. Ela não chegou a escorrer, mas você sabe, que você considera que você chorou. O Rei Leão é assim, mas eu não vou falar do Rei Leão. Porque é óbvio, é tá óbvio, ligado? É. Rei Leão é muito, muito óbvio. E mas... nem Toy Story 3 também, porque não tem como. É. Não, se você não chorou com esses dois filmes, você não tem sensibilidade, cara. É. Sim. O Lucas chorou. Não, Toy Story 3 eu chorei. É. Então ele é sem coração. Sem coração. Não, mas isso já foi estabelecido. Mas... a gente já falou dele, Cemitério dos Vagalumes. Muito bom. Que... puta que pariu, cara. Esse filme é muito bom. Como? Esse filme... uma animaçãozinha, tá ligado? É muito... É do estúdio Ghibli, né? Estúdio Ghibli, sim. Melhor estúdio de animação. Foda-se Disney, Ghibli é muito mais legal. Eu concordo. Incrível. Todo filme do estúdio Ghibli me emociona de alguma forma. Mas, assim, esse também... Esse é outro nível. É um dos meus também que me fizeram chorar. Principalmente na parte que a história chega num ponto lá que o irmão tem que fazer uma sopa de pedras pra irmã. Sim. E, nossa, Tipo, ela acredita que é uma sopa, que é comida real, só que sim. Ele tá enganando ela. Nossa. E tal, é muito, muito forte. Ele tá se enganando também, né? Ele não quer ver a realidade. Sim. Dele, como ele tá na bosta. É um filme de Segunda Guerra, e o Japão tá todo fudido, tá acabando a guerra, e daí a mãe do moleque morre carbonizada no começo do filme, morre queimada. Sim. O pai dele tá na guerra, E não... mas com certeza morreu, né? É. E daí ficam os dois. É, esse... E daí... É muito emocionante, realmente. A introdução do filme. September 21st, 1945. That was the night I died. Já começa. É pesado, né? É um filme pesado. Com soco na barriga. E eu baixei aquele filme sem saber nada. Ele começa morto? Ele começa morrendo. O filme começa com ele morrendo, né? Começa com ele vendo assim várias crianças no metrô caídas. E é o espírito dele. Isso. Exatamente. O espírito dele tá olhando as crianças e ele tá com aquela caixinha de doce. Que era a última coisa de comida de verdade que ele tinha pra dar pra irmã dele. E aparecem os vagalumes em volta do corpo dele, e daí começa a história, vira um flashback. Mas ele já começa falando que ele tá morto, e a primeira coisa que aparece depois desse metrô cheio de crianças mortas é o espírito dele. É muito pesado. Muito pesado. Mas a gente vai deixar o link do trailer. E sim. Vocês têm que assistir, é uma animação que vocês têm que ver. Tem que assistir tudo do Studio Ghibli, né? Sim. Tem os rumores aí pra fechar e tal. Tomara que não. Miyazaki. Vocês têm que assistir tudo do Miyazaki também, porque ele é um cara pouco conhecido, eu acho. É. Aqui, pelo menos. Por aqui. Aqui é o Brasil, né? Isso, apesar de bastante gente conhecer ele. Sim. Assim, do nosso meio aqui, mas tem muita gente que do público de massa que ele não conhece ainda. Mas, e eu acho as histórias dos filmes dele importantes para crianças. Sim. São histórias que têm muito valor para as crianças. E pra gente mais velha também. Sim, cara. Serve. Não tem nenhum. Não tem um público fechado. Não tem um público serve que pra não todo mundo. Assistir Miyazaki. Sim, exatamente. Não tem ninguém, cara. Qualquer filme dele que eu assista é... Caraca, como isso é incrível, cara. E homem, mulher, qualquer coisa. Tem umas personagens femininas incríveis também. Qualquer... Cara, quem quer que você seja, Miyazaki sempre é muito, muito bom. Sim. Muito recomendado. Inclusive, tem um filme dele que chama A Náusea, no Vale do Vento. É um dos filmes que me fizeram chorar. Eu sério? Fiquei bem emocionado com o filme. Ficou legal. Com a animação. Porque ele narra os valores humanos de uma forma muito incrível, saca? E, inclusive, o Náutico você tem que assistir legendado, obviamente. Mas é com a dublagem em inglês. Porque a equipe de dublagem americana é ótima. É muito, muito, muito boa. É, os Mitos e Vagalumes também. Assisti em inglês e, cara... Esse eu vi em japonês. Mas quero ver em inglês também. E filme, vou falar um mais recente que me fez chorar, que é provavelmente o filme que eu mais gosto, que é O Lado Bom da Vida. E um mais antigo, que é provavelmente o segundo filme que eu mais gosto, é o Coração Valente. Sério? Sim. Te faz chorar? Ah, me fez. Não me faz mais, mas me fez. É. Não me faz mais. Ah, não sei, na hora que ele tá lá pra ser executado e tal, é tocante. A parte que a mulher dele morre também. É um filme que mexe bastante. Eu assisti ele depois que eu assisti Retorno do Rei. Daí eu fiquei meio... Mas, pô, Retorno do Rei é o fucking Retorno do Rei. Ah, pô, tem o Coração de Dragão também. Não chorei, mas é um filme que me deixa triste na hora que o Bowie morre. Uhum. Bowie? Não, Bowie é o cavaleiro. Eu não lembro o nome do dragão. Bowie é o cantor. É, tem esse também. Mas na hora que o dragão morre, que ele abre a escama pra tomar o golpe final, puta, é muito... E aí é puta dragão simpático, né? Você fala, poxa, ele é tão legal, e aí ele morre, você fala... E o que o primeiro filme tem de bom, o segundo tem de ruim, né? Caralho, o segundo filme é muito merda. E falando em filme merda, quais são aqueles filmes merdas que vocês gostam? Aqueles ruins? Eu não gosto de nada ruim, cara. Ah, não gosto de nada ruim, já falo mesmo. Não gosto de nada que é ruim. Ele gosta de Batman, The Dark Knight Rises. Então ele gosta de alguma coisa ruim. Não é. Não é ruim, cara. Não é. Pô, ruim é outro patamar. Mas uma coisa ruim. Eu gosto da quadrilogia Transformers. Não, da trilogia. O quarto filme é intragável. Tem coisas legais, mas realmente intragável. Mas eu gosto dos Transformers. Me dá um motivo. Não sei, eu gosto de robôs gigantes, assim. Não sei. Não consigo explicar. Mas eu gosto de assistir. É um cara muito legal, Bumblebee também. Tem sim, como assim? Assistir desenho, assistir Evangelho, sei lá, mano. Assistir Gundam. Porra. Qualquer coisa. Mas essa merda não. Michael Bay, você tá louco. Você, Bia? Filme merda que eu gosto. Eu tô tentando lembrar o nome aqui, mas eu não vou lembrar. É um filme de faroeste, se eu não me engano, que o cara tem a cicatriz no rosto, próxima boca, assim. É de quadrinho, eu não vou lembrar o nome dele, cara. Jonah Hex. Jonah Hex, é. Ah, que inclusive tem a Megan Fox, né? Que é uma bosta esse filme. Mas eu adoro esse filme, cara. Eu adoro esse filme. Esse filme é uma merda, cara, mas eu gosto. Eu tenho uma lista meio... Os quadrinhos são legais. Minha lista é considerável de Prazeres Culpados, cara. Sim. Bem considerável. Eu gosto de Van Helsing. Que é um filme que sofre muito com muita coisa. Aquele do Wolverine? Isso. Com o Hugh Jackman, exatamente. Nossa. Eu gosto do Velozes e Furiosos, da franquia também. Os Velozes e Furiosos eu defendo, porque eu sou apaixonado. Eu gosto de Velozes e Furiosos 1 e 3. Eu gosto do 2, eu gosto de todos, cara. O 2 ninguém gosta. Ah, eu gosto. Eu acho interessante, louco, eu acho interessante. O que eu gosto menos é do 3. Desafio em Tóquio? Que isso, Desafio em Tóquio também é o mais legal. Não, é o mais legal. É o que eu acho mais fraco da franquia. Eu também acho. Tudo não, bem, que Operação Rio é forçado ao extremo. Tem deserto. Não, os dois últimos é forçado, mas, cara, Desafio em Tóquio não é legal. O 6, então? Que isso? Ah, vamos se fuder, mano. Desafio em Tóquio é mó louco. Não. Aquele drift subindo. Pô, sabe o Iguatemi que tem aquele que sobe assim? Eu sempre imagino, porra, descendo no drift, tá ligado? O cara é louco, velho. Eu acho que eu não gosto do Desafio em Tóquio por causa do ator, cara. Eu não sei. Eu acho que foi isso que não me convenceu. Não sei, não, o filme não me convenceu, não é o que eu mais gosto. Acho que acha acaba aqui. Só muito. Desafio em Tóquio é incrível. Tocando altas músicas, assim. Eu não chego a gostar, mas eu sempre assisto no cinema e a franquia Resident Evil. Sério? Sim. Sempre. Não consigo não assistir no cinema. Aquela merda. Aquela merda. Eu acho que eu assisto por conta da... É. Da Mila? Mila Kunis. Não, Mila Jovovich. Pô, todo mundo errou. É, exato. Mas eu gosto dela como atriz. É o mais feminino do cinema. Sim. Não, é Michelle Rodrigues. Pô, ela tem as duas do primeiro filme, inclusive, né? Aquela a irmã do Dom, do Velozes e Furiosos. Sim, cara, também. Ela é bizarra. Como que pode, mano? Como que aquela mulher, porra, ela é muito homem. É muito homem, cara. Como é que pode? É absurdo. Ah, mas Desafio em Tóquio é legal. Não. É muito legal, cara. É, assim, a ambientação eu realmente acho legal. O clima da história no Japão. Os caras fazendo drift no meio daquela avenida de Tóquio. Eu gosto do drift também, mas eu não sei explicar porque eu não... Eu acho ele mais inferior que os demais filmes. Tipo assim, foi um filme que eu assisti uma vez... E aí quando eu vejo que ele tá passando na TV, eu não assisto, cara. Olha lá, Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, bosta. Não vou assistir. Porra, mas eu... Cara, vocês já assistiram algum filme por conta do ator? Por conta do ator? Eu sofro muito disso. Mas ruim ou bom? Tanto faz. Tipo, é aquele ator que você gosta, você sabe que o filme vai ser merda, mas mesmo assim você assiste. Eu sofro disso com o Nicolas Cage. Mas você gosta dele? Gosto. Eu gosto de Caçador... Caça Tesouro? Não tem algum que ele faz? Sim, nossa, aquele... A Lenda do Tesouro Perdido. Isso. Eu assisto toda vez que passa. Os dois filmes são muito ruins, mas eu assisto também. Eu também assisto. E tá passando na Disney toda semana. Cara, mas são muito ruins. Toda semana. A minha irmã assiste Disney 24 horas e tá todo dia passando lá, cara. Cara, o Nicolas Cage, ele tem altos e baixos cruéis, né? Terríveis. Baixos e baixos. É, ultimamente tá baixos e baixos. O Nicolas Cage, ele tem essa fama porque... Primeiro que ele é parente de Coppola, Sobrinho do Coppola. Sobrinho do Coppola. E segundo porque ele faz muita merda, né, cara? Porque não tem... Porra, nesse filme ele atuou muito bem. É por isso que a gente lembra dele, a gente dá chance. Não tem, cara. Não tem. Não tem isso. Não, mas tem sim. Ah. Porra, adaptação. Adaptação é um filme legal dele. Porra, mas... Sei lá, a gente dá chance, sei lá, pros irmãos Wachowski, porque eles fizeram Matrix 1. A gente dá chance pro Al Pacino que ele fez Scarface. Nicolas Cage, por que a gente atura ele ainda? Porque ele é ridículo, cara. Mas eu gosto de Caça às Bruxas. Eu gosto de Vidente. Eu acho interessante. É Vidente. Vidente, eu comprei o DVD, eu tenho DVD em casa. Eu, toda vez que passa, eu assisto Vidente. Vocês estão dando dinheiro pro home video do Nicolas Cage. Nicolas Cage. Cara. Oh, mas ele tem filmes bons, tipo. A Outra Face. A Outra Face. De Outra Face. Oh, legal. Mano, de Outra Volta é um ator que eu assisto vários filmes dele, cara. O filme que eu mais gosto, que eu acho que ele tem a melhor atuação. Para de pensar no absurdo que é você trocar de face com o de Outra Volta, e daí o de Outra Volta trocou de face com você e ele elogia a própria face. É ridículo esse filme, cara. É, e, tipo, cara, não, ele é se olha e fala, olha esse queixo bonito. Muito aí, bonito. Vai se fuder, mano. Você tá louco. Não é um filme bosta. Mas o melhor filme que eu acho do Nicolas Cage é o 8mm. E ele tem uma puta atuação bacana. Eu lembro de um. E o filme é muito tenso. Ele faz umas corridas, que é tipo 60 segundos. 60 segundos, isso. Nossa, esse filme é muito ruim. Só queria lembrar que ele é uma bosta mesmo. Mas o 8mm é legal, o lance do sadomasoquismo e tal, que ele caça um estuprador, alguma coisa do tipo, eu não lembro, mas é legal. Sadomasoquismo que é quem gosta do Nicolas Cage. Vocês que dão dinheiro aí pra ele. Mas você tem um ator, fala, você tem que ter um ator. Um ator bosta que eu... Não, um ator que faz umas cagadas. Os atores que eu... Ah, que faz cagada? É. Pô. O Matthew mesmo? Cara, começou uma comédia romântica, um filme pior que o outro. Mas ele tá subindo, né? Ele tá numa ascensão, igual o DiCaprio também, inclusive. O DiCaprio nunca parou de subir. Ah, eu gosto muito de DiCaprio. Ele já fez muita merda. Ah, mas pô. Mas ele tem... Fez Inception, cara. Não, ele fez... Fez o Titanic aqui e ali, que eu não gosto muito. Eu tava discutindo esses dias por que a gente gosta... A gente, entre aspas, né? Por que as pessoas gostam dos filmes do James Cameron? E eu não chego a uma conclusão. Eu também não. Eu não sei. Por quê? Titanic não é legal, cara. Não é, tipo, uau. O Avatar também não. Avatar também não, não é legal. Tem, pô. Eu acho que ele sabe vender muito bem isso. É o Michael Bay, né? É o Michael Bay. É. Vende muito bem o que faz. Michael Bay, porra, Transformers 4 foi o mais visto da franquia. Mas eu entendo como o Michael Bay vende os filmes dele. Agora, o James Cameron, não. Eu não consigo entender. É. Pô, os moleques de 11 anos vão assistir o filme dele. Porra, Avatar é foda. Megação, com umas minas gostosas. Não. Mas eu acho que a mídia vende ele muito bem, né? É. O Cameron, a mídia trabalha bem em cima do que ele produz. É foda. É. Ele tem Titanic, é o maior vencedor do Oscar, se eu não me engano, junto com o Ben-Hur e com o Senhor dos Anéis. Sim, O Retorno do Rei. Sim. Né? Então eu acho que por conta disso, tudo que ele... É tipo o toque de Midas. É. Tudo que ele faz cria aquela expectativa. Pô, mesmo que seja... Eu não entendo, cara. Ben-Hur eu entendo e o Retorno do Rei eu entendo, mas Titanic eu não entendo como é que tem 11 Oscars. É. Na porra, cara. É, eu não entendi também como é que Trapaça, ano passado, recebeu 10 indicações, né? É, mas... A Academia tá meio maluca. É. Também acho, eu assisti... A gente tem que concordar nisso. Pelo menos eles não ganharam nada. Eu acho que o Emmy tá meio maluco também, né? Porque premiou o Bryan Cranston, não o Matthew. É. Eu acho assim, o Bryan Cranston vem numa atuações boas no Breaking Bad, mas eu acho que não deve ser tão... Nada tão diferente de uma temporada pra outra. Sim. Agora, o Rust do Matthew é incrível. Porra. É um dos melhores personagens de série em 8 episódios, que eu já vi. Cara. Sim. Ele é incrível. Mas eu quero que a Bia fale sobre esse caso, porque ela gosta muito das duas séries. Cara, eu essas horas fico imparcial, porque pra mim as duas séries são muito fantásticas. Eu não dava nada pra Breaking Bad quando eu comecei a assistir, porque é muito devagar a história do seriado. É. Começa arrastado. É muito arrastado, por duas temporadas e meia, assim. Duas temporadas e meia é muito arrastado. Tipo, é praticamente, realmente, cada episódio é um dia, assim, é o dia a dia, contado certinho, do começo ao fim, e é muito lento. Eu não terminei, mas eu tenho a impressão que isso não muda. É que em algum momento você se interessa e vai aturando que ela é lenta. Mas ela não fica mega rápida. Ela não fica mega rápida, mas ela dá uma acelerada muito grande. Pelo que eu li, a melhora da série é muito evidente, assim. É. Da terceira ou da quinta temporada, não sei direito. Então, acho que a segunda temporada é a mesma coisa, cara. É tudo paradinho, assim. Mas você vai começando a curtir quão parada ela é. É porque você entra no universo da série, né? Sim. Na terceira temporada, começa a desenvolver muito melhor o personagem do Bryan Cranston. Não tem o que falar, sabe? É muito incrível. É muito incrível você ver... O que ele era um professor de química, que ele ficou espantado quando descobriu que tinha câncer, e depois ele perde o objetivo dele, que era juntar o dinheiro pra família. Aquilo entra na cabeça dele, ele fala, poxa, eu faço metanfetamina e é fantástico, e é o que eu faço melhor. E é isso que eu quero fazer, ele perde o objetivo dele, saca? Isso é muito incrível no seriado, cara. É a transformação dele, é foda. É foda, mas, isso que é foda. Mas o que eu penso também é que True Detective, no primeiro episódio, você já tá dentro da série. Sim, é por isso que eu falo que eu sou imparcial, cara. É diferente, não tem como True você Detective, falar pra mim que escolheu. Sério, se você coisa. Não assistiu, você tem que assistir. Porque na primeira hora, no primeiro episódio, você já vai se sentir dentro da série, dentro do universo dos caras. De preferência assistir uma semana, que daqui uma semana sai. Sim. Nosso programa real, o primeiro programa pra valer mesmo, vai ser um especial sobre True Detective. Então assista aí, porque senão você vai tomar vários spoilers. Sete dias, se der tudo certo. Se der tudo certo. 7 dias. A gente tá há muito tempo organizando esse podcast de True Detective. E é, além desse, que é um teste, que é mais pra vocês conhecerem a gente, o de True Detective vai ser assim, digamos, o primeiro programa. Esse é o programa zero, aquele é o primeiro programa, sim, número um. É, que é ali que a gente vai ter a pauta certinho, que a gente vai se focar nos assuntos, trazer coisas bacanas pra vocês. Sim. E então eu acho que é isso. Alguém quer dizer alguma consideração final? Sobre o quê? Sobre o programa em si. Legal. Eu acho que, pô, vão falando mal aí do programa. Se você estiver ouvindo, fala mal do programa. Sim, feedback é muito importante pra gente nesse começo. Sim. Assim. Deixa no comentário, no Twitter, a gente vai deixar os links dos nossos Twitters aí. Construtiva, porque xinga aí. É. Pô, eu vou ler tudo, com muito ódio. Vou ler tudo aí, não tem problema. Pode Bia? Ah, considerações finais? Bom, como os meninos já falaram, né, a gente tá iniciando tal, um projeto novo e escuta esse pra gente poder ter a oportunidade de mostrar pra vocês uma coisa, um produto melhor. Depois vão falar assim, né, o True Detective vai ser muito bacana. Então, conheça a gente por esse podcast, nossos gostos, o que cada um tem pra indicar, pra vocês se identificarem, não sei, talvez aí também se interessar por cinema, por livros, etc e tal. Ou não tem um ódio pela gente. Pode ser também. Simplesmente pra xingar. Vai lá. A gente aceita, xingamento de peito aberto, só que a gente revida. É. A gente não é babaca de mandar sorrisinho irônico, não. Cara. Se você mandar a gente se foder, a gente vai mandar você se foder. Porrado na cabeça. É assim, cara. Então é isso, galera. Tem amizade, não. O nosso podcast vai ser centrado em literatura, cinema, seriados, não frequentemente, mas falaremos sobre seriados. Inclusive, o primeiro podcast será, sim, sobre o seriado. Mas também vai envolver muito de literatura. E de cinema eu não sei, mas vai mesclar bastante o universo da série com o universo literário. Se a gente achar que a gente tá preparado pra falar sobre essa coisa, a gente vai lá, sim, e tenta montar uma pauta bonitinha e fala. Sim. E a estrutura do nosso podcast é... Essa é assim, é ser desorganizado. Não tem uma coisa fixa. Sim. Mas é como eu disse, a gente vai ver um filme, provavelmente no cinema. A gente vai tentar gravar um podcast legal pra vocês, com feedback. Mas se o filme for meio merda, a gente nem vai gravar. Vamos tentar aí. Tamo aí na luta. Porque a gente depende muito dos nossos horários são um pouco complicados, então a gente não promete um programa por semana ou coisas assim. É, o objetivo vai ser pelo menos, sei lá, 3 programas por mês. Isso. Pelo menos. Pelo menos. Mas a gente tá até se adiantando agora. Por exemplo, esse programa a gente tá gravando hoje, mas não sai essa semana. É. Quando a gente tiver o próximo gravado, talvez saia esse, pra dar um tempo de edição, sim, porque eu não quero me foder. E esse programa, como eu disse no início, é o programa piloto. Foi mais um bate-papo pra vocês conhecer a gente, mas a gente também quer conhecer vocês. Então, escutou, quer falar alguma coisa, quer criticar, quer dizer alguma coisa pra gente, dar alguma dica pra gente melhorar, deixa aí no comentário, quer falar sobre um filme, Se tiver alguma dica, sim, sugestão, exatamente. Faz uma pauta sobre essa coisa. Talvez a gente coloque aí. Quer também deixar seus primeiros contatos com a literatura, com o cinema, os filmes, os livros que te fizeram chorar, deixa no comentário que a gente vai ler, não pro próximo programa, mas a gente quer fazer também uma sessão de e-mails e de comentários das nossas páginas no Facebook e no Twitter. Qual que é o e-mail do site? É legadodaspalavras@gmail.com. Manda um e-mail pra gente, a gente vai ler. Sim. Ou deixa nos comentários do post mesmo, quando sair esse podcast. Em qualquer lugar. A gente vai ler. A gente vai fazer um programa com isso. Vai ser lido. E você vai participar do podcast, olha só que legal. Podcast não, é mais merda. Ou não, Vai que você melhora o podcast. Nunca sabe. Mas É isso. Então se liguem, galera. O próximo programa vai ser sobre True Detective. Se liguem, galera, não. Que horror. Ficou bom. Você colocou um churume no final do podcast. Absurdo. Peraí. Mas continue acompanhando o blog, as postagens. Sim. Tem bastante post legal. A maioria é sobre literatura, mas enfim. Tem mais texto agora. Sim. Estamos revivendo esse site. Estava ressurgindo das cinzas. Vamos colocar muita coisa aí, cara. Então continue nos acompanhando, pelo menos até o próximo programa sobre True Detective. Assista a série, porque vai ter spoiler. Sim. Vai, né? Cara, a gente vai falar tudo. Sim. Tudo. Não vai. Então não tem como a gente falar sem dar spoiler. É, mas a gente não vai ler assim. Infelizmente, negócio e acabou. Não tem como, a gente quer destrinchar, aproveitar referências e tudo mais. Trazer coisas bacanas que vocês Não leem por aí facilmente, não é fácil se encontrar. Não, já faz mais de 6 meses que a série acabou. Sim, é. Praticamente. Porra, tá, foda-se se você não viu e quer escutar um podcast sobre. Não, eu escuto podcast que dá spoiler de muitas coisas que eu já assisti, por exemplo. Não tem problema. Mas enfim, até a próxima. E o seu blog? Você não vai falar? Não, meu blog vai ficar em off por enquanto. Ele e o seu blog. Se vocês... Se vocês me seguirem no Twitter, não tem como, vocês vão ter acesso ao blog, mas eu não vou deixar ele no link, eu não vou falar dele por enquanto. Fala dele, fala um pouquinho dele. É, qual que é o seu... Divulga sua arroba do Twitter, Lucas. É, eu não gosto dela. Vai estar aí embaixo, mas é arroba Luke, com 2 U's e um K, _ Bernardes. E o seu, Bia? O meu é Yebet. É. _. Tá tudo aí embaixo. Tá tudo embaixo. E o meu é o Gocor com 2 G's, nada difícil. Sim. Procura a gente, siga lá. Se você quer conversar com a gente, entrar em contato, a gente sempre está disponível, a gente praticamente vive do Twitter. E a gente vai deixar o link da página também para você curtir, que a gente vai começar a atualizar ela agora. É, se você está chegando agora por causa do podcast, nossa, que estranho. Mas o site está aí, leia aí as resenhas, tudo o texto do Hugo. Temos também algumas entrevistas com alguns atores. É, cara. Escritores famosos. Nossa, pô, isso é foda. Onde mais tem isso? Lugar? Só aqui. É. A entrevista com o Isaac Merron, autor de Sangue Quente, é só aqui. Só aqui, cara. Pelo menos essa. É. Você quer saber sobre Sangue Quente? Tá lá. Tá lá. Não sobre o filme, sobre o livro. Sobre o livro, né? Sobre o filme. Então é isso, galera. Até mais. Até. Adeus. Acabou. Aí, falei que dá pra gravar uma hora, pô. Pode fazer um café agora? Acabou. Acabou. Será que ficou bom?